telhado cruzei, o céu enganei, o tempo já deixei de dar voz ao pensamento. Correr, ainda corro o perigo. Sanidade cai no salão e um gostinho de felicidade. Correr, ainda corro o perigo. Do telhado cruzei o céu, enganei o tempo, já deixei de dar voz ao pensamento. Correr, ainda corro o perigo. Do telhado cruzei o céu, enganei o tempo, já deixei de dar voz ao pensamento. Correr, ainda corro.